Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei pra te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver pra ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti, e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. Com as primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Com as primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei em primeiro.